Estabilizado, 1172. 1172, chame torre 1895. 1395, obrigado. Ou 1170, chame centro Recife 1268, caso negativo 1245. 1268, caso negativo 2545, gol 1170, obrigado, bom trabalho. De Salvador, gol 1172, boa noite, está estabilizado o ILS, X8 a 10. Gol 1172, avistado, autorizado pouso, 150 graus, 059, cheque baixado e travado. Autorizado pouso, está baixado e travado, 1172. Sim. 1172 no solo 08, liga direita. Taxiway Delta Eco, após Alfa Juliette, posição 07, parte 1. Táxi autorizado Delta Eco Alfa Juliette, parte 107, gol 1172. 431170, acione identificação. Voe na proa de TAP, o ajuste é no 015, desça para o nível 050. 31 Castilheto, autorizado, canceladas as restrições de altitude e velocidade no perfil da Mare, voe Duna, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Duna 2 mil pés, autorizado, reporte estabilizado. São 3520 sua identificação, voe Duna da presente, canceladas as restrições de altitude e velocidade, desça para 2 mil pés. Aguarde a autorização para ele. Perfeito, combinado, mano na sua de Duna, 2000, livre de restrições. Gratidão.